estando à disposição da via chegada com mais de 1 para nível 050, e seu time crono 017. Quando identificação do seu via chegada por meio de 1 para o número 000. Ajuste ativo pelo 017, número 2 na aproximação. 4298, desde a fatura número 6, autorizado por ALS, ponto localizador. 4298, existe, permanece no 017. Geral 9972, desce para 4 mil pés, o ajuste permanece no 0 no 7. 23 e separa 2.100, foi projeto de emergência, ponto de acolhimento. Azul 428, no solo 54, libere taxi do Fox Trot, continue táxi via Alfa, reporte antes da taxi sua e Juliette. Os velocidade prevista na carta? No momento agora tem o número 3 na aproximação. O número 1 é no momento a 5 milhas para a posição BOMED, corrigindo. O número 2 agora, posição BOMED. O senhor, o número 3 na aproximação. 6313. Presente, voei curva esquerda e voei na proa 055, passando para 2 mil pés, deixa eu te mostrar no 07, 07. Será 9972, autorizado o pouso pista 10, vento 070 graus, meia dúzia de nós, que é negar no 07. Pouso autorizado, na pista 09972. Salvador, voo 9096 para o TAC, de autonomia de 3 horas, alterna Teresina, PLB 163. 9096, TAC frisado, Pátio 1, TAC Suíndia, seguindo a Boja Bianca, no 3104, próximo ao ponto de espera, pista 0, reporte pronto, QNH 0 no 7. Pátio 1, Índia, seguindo a Bianca, no 3104, ponto pronto, ponto de espera, 2295, voo 9096. No solo 59, BR Taxi Fox Trot, Tag Taxi via Alfa, Kilo Pátio 3, atenta ao sinalizador. Via Alfa, Kilo Pátio 3, atenta ao sinalizador. Eu vou 97304 para a Bolívia de Mané. Aguarde, voo 973. Comandante. Direcionamento faz táxi. Já muito bem, que vai chamar para o táxi de boa, mas aqui. Para a próxima, o Zé Oxenamia 310. Oxenamia 310, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 080 graus, meia dúzia de nós. Alinhar e decolar o 10, Oxenamia 310. Boa noite, curto carro 9973. Curto carro 9973, boa noite, professor. autorização para cockpit? Qual é o horário do plantão? 0030. Ok, ainda não chegou o plano do senhor, já chamamos mais 5 minutos, ok? Ok, aguardando aqui, escuta aqui, por ele adiantar a sua pista. Provavelmente será Arborum, ok? Arborum, obrigado. Bona 0950, ponto de espera, ponto de espera. Bona 0960, mantenha o ponto de espera. Via Momo 370, vai comprar agora 2000, pode colar a esquerda direto do Momo? obrigado, Mômulo. Muito obrigado, senhor. Direto, Mômulo, presente. Ingresso, pista no 7, a porta cabeceira 17 alinhado, pronto para decolar. Eu aguardo as instruções. Confirma, parte, você encontra? Lado ingresso, à esquerda, taxi ouvir a pista. Tem a porta na cabeceira 17 alinhado, pronto. E o lado backtrack na cabeceira. Aproximação, aguarde, pista livre número 2 para pouso. 5639. Corregou 973, está pronto, pode esperar, vamos ver. Sete, manter ponto de espera. A duas aeronaves para pouso, após a pessoa de e será autorizado a alinhar e manter a pista aliada. Tem que aguardar então o nosso entrega após a pessoa de ar. Em frente, parte solo, Índia, próximo ponto de espera, porte pronto, que é legal no 097. Azul 2782 no solo 08, táxi autorizado usando a Alfa, Kilo, parte 3, na tentacionalizador. Autorizado o cruzamento da Alfa, na Kilo, parte 3, ou da tentacionalizador. Oxfam 313, autorizado o pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 612 de nós. Bravo Eco Delta, aguarde para decolagem, forma Eco Delta Bianca na aproximação, pista no zero. Bravo Eco Delta, tenta estrear a turbulência da Delta de Avianca, autorizado a decolagem pistão no 7, vento 080 graus, 05 nós. Voo 973, autorizado a alinhar e manter o pistão no 0. Alinhar mais 3, pistão no 0, voo 973. Corticado 9973, ponto 4. Volta, prossiga. Autorizado com fim, Serra Bravo Charlie Foxtrot, via rota do plano de voo, nível de voo 360. Sai da Arbor 1, transição Elefa, decola pista na 0, primeira curva direita. 5022 é o código transfondo, o controle Salvador 120 decimal 8, aguarde para o cotejamento. Sama 310, chama agora o centro de Recife, frequência 120 decimal 85, alterno 125 decimal 45. Delta decolada azul no 1, chame controle 120 decimal 8. 1-2-0, espera aí, calma. Coxicargo 9-9-7-3, pode prosseguir com o protegimento. Autorizado com 5-6-0, sai de rota do voo, vai na rua, tudo, transição eleva, decola da 10, curva à direita, transição 1-2-0-2, controle 1-2-0-8, está no pátio 3, para o curso de mecha, será isso. Apenas corrigir na saída da Arboroa, transição Elefa, ok? Eco Lima, Eco Foxtrot, Alfa, Elefa. Arboroa, Elefa, Arboroa. O Thiago 9963, reporte para o Protáxi, direcionar a parte para o Protáxi. Direcionar, chamar a Protáxi, 9973. O 973, autorizar o decolagem, pista no 0, vento 070 graus, meia dúzia de nós. Autorizar o decolagem, pista no 0, 973. Metrizou 3, autorizado ingresso via Juliette, portão 02, parte 1. Pronto? Autorizado, já e manter a pista no zero. Aqui mantendo no zero, tá? 3-2 para o pessoal. Lula 973, decolada 1-3, chama o controle Salvador, 1-2-0, decima 8, boa viagem. Chama o controle Salvador, 1-2-0-8, voo 973, vamos, senhor. Voo 979, voo 973. Não, 9979, boa noite, identifique. Via Ponte para 4.000 César, seu número no 0, 17. Na 3895, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, pista no 0, vento 3895. Esse daí foi de Elefa, pro Flávio Franco. Autorizado, o Elefa Flávio Franco. O Elefa Franco. E pode chamar o centro do CIF, frequência 1200 ou 1200, Flávio Coberto, boa noite. 1200, 1200, 1200. Controle Salvador, voa 973, solicita prova 230, para direto de formação. Prova 230, autorizado desvio, reporte no termo 973, controle de leite. Ok, após desvio, o programa ainda vai reportar o voa 973. Decolado 1, mexe no controle Salvador, 1-2-0, decima 8, boa viagem. 1-2-0, 8-3-2-0-5, boa. Equador, 3895, decolado Bravo 1. Veículo 5, contato radar decolagem, supervia seleção 1 para nível 3400. Supervia perfil, 3895. Salvador, curte cargo 9973 para o táxi, tem 3 horas e 10 de autonomia, alternando Guarulhos com 3 a bordo. Curte cargo 9973, táxi autorizado, Pátio 1, Índia, próximo ponto de espera, Pista 0, reporte pronto, QNH 9017. Feito, Pátio 1, Índia, ponto de espera, chama o curte 9073. Eu preciso de a esquerda agora para o 200 por 15 milhas, devido à informação. Livre desvio, suporte no término, com procura de Lita, 3-5. Copiado, quando possível, Lita, reportaremos para a 3-5. 9979, a Torre Salvador informa, chuva leve sobre o campo. Ponto localizador, ajuste 1017, permanece, liberal 9979. O 973, agora com centro de Recife, frequência 125, decimal 1. A secundária 128, decimal 35, boa noite. 251-2235, bom, 973, boa noite. América Chuchu e o Ed 4. América Chuchu e o Clear to Miami, Kilo Mike Linda Alpha, via Flatland Route, Flat Level 360. Momo Departure and Nini Transition. So California 10 First Left Turn, Squall Code 5023, and Salvador Departure 120.8. America 230 just confirmed the departure is Momo Departure, Mike Oscar, Momo Departure, and Nini Transition, November, Echo November, India Mike, Nini Transition. Feedback to Skylight to America 230, come back to pushback and setup. Clear push and start, comrade, to text America 230. Livre 9973 da Cote Cargo, vento de 1-0-0-0-0-0-7-9, 3 decolagem, pistão 0. Livre decolagem, 1-0, Cote Cargo 9973. 9 autorizado o sinal LS, agora com a sua, no 895. 79, boa noite. Autorizado pouso, pistola 0, vento 090 graus, 10 nós, que é negar no 097, forma chuva leve sobre o campo, pista molhada. Autorizado pouso, 7 na pista molhada e na chuva, será 0979. 79 no solo de 26, libere a próxima direita, táxi via Alfa, Kilo até o Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, será o 979. Caso 9973, chama o centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa noite. 260, 228, 9973, boa noite. Roger, China 313, tá vendo? Tem aprovado 380, copia? 380, autorizado, China 313 para Guarulhos, Terra Bravo Golfo Romeu, via Rota do Plano de Voo, saída São Romano, Leda, transição Mótima. Decola pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5031, controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado 380 para Guarulhos, e a rota do plano de voo, controle da 10, primeira curva direita. Todo mundo ouvindo a porta. 0301, controle do 02. Bruno 970, Sônia de Educação, do seu via chegada por 21 para o nível 050, Kenegal no 017. TAP Bom 1970. Via chegada para 2000 pés, autorizado final e elétrico sobre pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Desculpa 235.